cê diz que tá preparado e preparado cê tá. Vai ser só uma retada forte quando o rec piscar. Tô com os meninos de cá, a minha banca é de lá. Cheia de bala no bolso, se acaso as mina colar. Mal encarado, bolado, forgado, cheio de frescura. Rap sujo e magrelo, é chave de viatura. Nós chega cheio dos amigos, fazendo a festa parar. Não tem preço, calça larga e largo preso pra cá. Invista no Visa, na entrada, mulherada na pista. A vista avermelhada, não me barrar na revista. Capiche? Entre não piche, banheiro pode epar. É tudo nosso, que no for nós dá um jeito de ganhar. Fita que embala, na bala acende o presor. Cê logo ganha, gata de lado, cigarro acesou. Chega de canto malandro, como quem não quer nada. Saca do beck, linda, faz favor pra mim, empresta brasa. Nós tava tudo de canto lá na mesma estação. Era freestyle e nos baile não tocava meu som. Hoje eu quero aproveitar o melhor da situação. Prepara a casa e faz fumaça que é rap do bom. Nós tava tudo de canto lá na mesma estação. Era freestyle e nos baile não tocava meu som. Hoje eu quero aproveitar o melhor da situação. Prepara a casa e faz fumaça que é rap do bom. Eu fui entre o concreto, tava com os três mais espertos. De guardanapo em guardanapo eu conheci cada boteca aberto. De certo, tem uns baianos comentando. Mardito, os meninos tava tudo se drogando. Pra quem pagou de rosca e gorrou minhas mina. Presente eu apresento posca, Dedé Tubaína. Vai tomar logo um axé, no Miguel vai passar mal. O nosso bonde é bolado que vem lá do terminal. Os de verdade vem na grade pra salvar a função. Quem traz no boot uma bagana, é os menino bom. Então mantendo o ato bruto que procede o padrão. Ramela aqui é que nem pipa, eu cortazinha na mão. Não bate o pé não, fica bravinho não. Nós mete a sola, pra vir na cola tem que ter feijão. Vacilão, vai me engolir, sou refeição que não cai bem. Sem ninguém é ser sozinho, onde cê tava quando eu fui ninguém. Tava tudo de canto lá na mesma estação. Era freestyle e nos baile não tocava meu som. Hoje eu quero aproveitar o melhor da situação. Prepara a casa e faz fumaça que é rap do bom. Nós tava tudo de canto lá na mesma estação. Era freestyle e nos baile não tocava meu som. Hoje eu quero aproveitar o melhor da situação. Prepara a casa e faz fumaça que é rap do bom.